Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder. Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder. Bandoleiro, vagabundo, maloqueiro, moção, não tem só regaço primeiro. Cantos veneno, o sofrimento, letra pesada de dentro do peito. Só lamento, o desespero, acendi a vela no 2 de novembro. Facada, revólver, sempre no olho, o ladrão levou. Os pipô, quadrilhas queimando, como fornalha, piloto dispara. Maluco, a bala respira o sangue no para-brisa. Mano, que mata, vira latrocídia, mídia mesquinha. Que patrocina a milícia, a polícia fazendo chacina. Ganha propina, firma as novinha, na neurose, nas farinha. Mau exemplo pra perdição, eu sou bandido, eu sou de ladrão. Enquanto me quebro, escrevendo, mandando, passando informação. Não basta não, segura atenção. Não mate não, roube, disperse o oitão. Tô na missão, não na cela. Bala na testa, cabeça aberta. Não censura, só atura. Verdade exposta, nua e crua. Sigo a postura, a vida é dura. Deus tá mal, na mesma conduta. Sangue na sem grana e puta M.A. Com a fúria que vira que rima. As fita é louca, monstro. Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder. Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder. Você mata, você ganha, você perde então. Se liga na fita, bandido, porque o bagulho aqui é monstrão. O crime tá tomando conta da mente dos irmãos então. Se liga, maloqueiro, se você quer viver. O mundo aqui é louco, mano, pode crer. Eu tô vendo os maninhos se afundar no crime, na droga, só cheirar. Rouba de quem não tem, isso não é vida pra ninguém. Enquanto você rouba, o satanás dá risada. Deixa essa vida porque o crime vai te matar. E no seu caixão a tua mãe vai chorar. Lágrimas de sofrimento que vai arrepiar e a tua coluna vertebral. O satanás vai quebrar. O crime quer te ver no caixão. O crime quer te ver jogado no chão. Então saia desse caminho, porque o diabo quer te matar. Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder. Saia da vida do crime, vagabundo. O crime quer levar você pro fundo. No crime você vai morrer. No crime você vai perder.